Patrulha 03, pouso autorizado, Fátima do Graé, vento 320 graus 04 nós, ajuste no 016, chame solo controlado, Patrulha 03. Quem chamará no solo controlado, Patrulha 03? Mike Delta, prossiga. Mike Delta, prossiga. Mike Delta, prossiga. Mike Delta, acionamento para cheque. Só me confirme, por gentileza, se infere o paciente. Paciente Delta, eu só tenho um problema, porque a torre não pode autorizar acionamento caso não esteja um plano vinculado. Para acionamento e deslocamento aí no pátio, o senhor precisa entrar em contato com o pessoal da Infraero, ok? Afirmo, caso depois do acionamento o senhor queira taxiar para algum local, o senhor chama a torre. Caso seja só no acionamento no local, mantendo a posição, só com a Infraero. Bem, então o senhor fala com o fiscal da Infraero. Assim que o Infraero ciente, o senhor tem autorização, eu autorizo o seu acionamento e deslocamento. Patrulha 03, considere seu solo zona 6 ao estacionar a frequência livre, patrulha, no ponto fácil. Salvador ou Ajouro, fui ADS, tem baixo travado. Confirme, chamou o Ajouros? Estamos aqui, o Ajouro, fui ADS, tem baixo travado. Gente, Ajouros, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento agora em Salvador de 300 graus, 07 nós, correção 04 nós, ajuste no 06, Ajouros. visual, Heitor. Azouros, tráfego agora avistado, pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento de 290 graus, com 0,4 nós, ajuste no zero no meia, atento à pista molhada, Azouros. Entre Azouro, livre pouso. O filme após vai liberar na hotel? Afirmo. Salvador, o Touros 2. Touros 2, tráfego ainda não avistado, ajuste no 01 no 6. Continue a aproximação, aguarde a transição de pouso, Touros 02. Gente, prosseguindo na aproximação, aguarde na transição. Avião, não mantém a posição. Pico Delta, confirme, já ciente Fero? Acionamento, senhor, chame para o táxi. Ais Douros, no solo, aos 2-1, no condições de liberar no hotel? Por gentileza, corra até a Fox, eu tenho aeronave agora ingressando na Golf para 7 motores. Torrigo 162, bom dia. 7 milhas. Bom, 1162, bom dia, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 6, continua a aproximação, reporte externo avistando, tem baixo trabalho, 1162. Passaria avistando, 62. Toro 2, tá visual, na final, tem baixado trabalho. Touros 2, PIP checado, tráfego avistado, ajuste no 0 no 6, pouso autorizado na pista no 0, atenta a pista molhada, vento 320 graus, 03 nós. Mais Touros, por gentileza, da presente, chame solo em 121 no decimal 9 para taxiar até a Taxi Delta. Negativo, 319, não aguarde. Touros 2, autorizado back-to-back, chame de plano taxi hotel, Touros 2. Touros e a torre. senhor tinha sido instruído a liberar na Foxtrot, senhor. Negativo Golf, porque a Golf tinha aeronave já ingressando para cheque. Confirme sua posição agora. Está, outra vez, está na Golf. Não tinha condição de parar até a ponte, mas por isso que Estou sim, senhor. Então, por gentileza, libera a pista na Golf e aguarde para novas instruções. Libera a pista na Golf agora. Termo, libera a pista. Eu tenho o lugar para pouso agora. Estou igual no 62, Alba, centro-avanço. Fundo número 62, ciente, tráfego avistado, ajuste no 06, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso, senhor. Guardando, 62. Pós-douro, já liberou a pista? Douros 2, vai estacionar a frequência livre, bom descanso. Gol no 162, autorizado, pouso na pista no 0, vento 320 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 6, pista molhada. Autorizado, pouso no 0, gol no 62. Ciente, senhor. Mantenha a posição, o senhor vai guardar essa aeronave em pouso e uma outra decolar. Prossiga, senhor. Muito bem, senhor. Aguarde para fazer o contorno aí na ilha, à sua frente. O TAN 3191 autorizado a fazer o contorno aí na taxa frente. Confirme se necessita algum apoio no solo. Um médico vai ser chamado, autorizado a fazer o balão aí. Chame, aguarde para a nova transição. No 162 no solo aos 26, libera a pista próxima, interseção à direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. Mil perdões, senhor. Chame agora 12111. 2111, o 162. O AIS Douros, autorizado reingresso na pista, 180 e reingresso na pista. Chame levando o taxiway até o senhor. Senhor 3191, autorizado regresso até o portão 05. O já foi solicitado o médico junto à entrada. Já no corte, obrigado. Sérgio Touro, estamos estacionando a frequência livre, bom descanso. TM-094, pronto para decolagem? A linha da cola pista no 0, gol no 094, vento variável com 3 nós, ajuste no 0 no 5. Salvador, muito bom dia, Janeme 255, final ILS X-Ray, tá 10. Bom dia, Janeme 255, avistado, ajuste no 0, no 5, continue a aproximação, reporte no externo com cheque de trem 6255. Ativo, 1015 agora, reportará no externo com cheque de trem, confirma as condições da pista, tá? Pista molhada agora, senhor. Não chove sobre o campo, o teto de 1700 estimado, visibilidade aproximadamente de 8 km. Obrigado. Pista no externo, avistou, baixou e travou, 6255. Pista no 6255, pouso autorizado, pista no 0, vento variável com 3 nós, ajuste no 0 no 5. Atento à pista molhada, senhor. Pista molhada, 1500, obrigado. Gol no 094, decolando aos 37. Chame agora o controle em Salvador em 1 no 9, decimal 8, bom voo. É 98, ó. Prossiga, senhor. 05, por gentileza. 6391, por gentileza, 121. Ó. Salvador, bom dia, ao GNM 200. Bom dia, 6200, continua a aproximação, reporte externo, senhor. Reportará. Oxinema 255, solo 39, libere a pista próxima à direita, chame solo em 121, décima 1. 6200, por gentileza, confirme, trem baixo travado, avistando, senhor? Passando agora. Passar travado. 6200 pouso autorizado, pista no zero, vento agora de 220 graus, 049, ajuste no zero, no 5, atento à pista, molhada 6200. Ciente, China 6200, livre pouso no zero. Ciente 4207, mantenha o ponto de espera, senhor. O azul 4207, ele mantém a pista no zero. Né, 6200 no solo 42, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. Pra direita, 211, boa. Azul 4207 autorizado a decolar da pista 10, atento 270 graus, 049. 4207, decolado aos 44, chame agora o controle Salvador, frequência 12, correção 119.8, senhor, bom voo. 119.8, azul 4207, bom dia. Torre uma boa 3191, novamente em relação ao ponto espera da 10, posição de chegar pronto. Hotel 3191, no bom dia, Lima, tempo sendo 0, senhor. Lima, tem na 3191. Zuno 9, autorizado a decolar da pista no zero, vento de 230 graus, 049, ajuste no 05. Zero 319. Chamou o controle, 3191? Afirma, senhor, decolado aos 47, controle 198, bom voo. Já. Torre Bom Dia, Azul 501, numa milha do teatro. 5001, não está visual com o campo? Ainda não, 501. Quente, repórter avistando, ajuste em Salvador 1015. 1015, o 501. Avistou, 501, passando certo. Quente, pouso atualizado, 110, vento Salvador, 190 graus, meia dúzia. Pouso atualizado, 90, pré-checado do 50 conosco. Cruzeiro no 1, 56, direita, 121, decimal, 1. 121, decimal. Sou Salvador, voo 556, boa tarde. 556, autorizado, ingresso de decolagem, 10, 240 graus, 49. Tive, alinhar e decolar, voo 556. 5-6, vou falar de Salvador 5-9, controle, 1-1-9, decimal 8. 19-8, 5-5-6. Que tá pronto? Autorizado, ingresso de decolagem 240 graus, 5 graus. Morning, go 1790, holding point 1810, and for the call. Line up and maintain, go 1790. Line up and maintain, go 1790, runway 10. Nove controle, 198-03. 198, boa. 790, clear to take off, 230 degrees, 06 knots. Clear for take off, go on 790. Seven 790, call south of partial frequency 119.80. Torre Salvador com 864, bom dia. 864, bom dia, reforço externo, baixar travado, ajuste 1015. Está baixar travado, com 864. Está visual? Pega sim. Gente, a porta avistando. Passarei com 864. Pouso autorizado, vento Salvador 200 com meia dúzia. Livre pouso, está no 0.864. 864 ao 09, Salvador, direita 21, decimal 1. Direita 21, 1 no Gol, 1864. Oi, Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Alfa Bravo Vitor. Alfa Bravo Vitor, boa tarde. Ajuste em Salvador 1015, reporte visual. Reportagem visual passando o centro. Gente. Oi, Alfa Bravo Vitor, visual, aqui de 7 graus. Pouso autorizado, pista 10, vento em Salvador é 230 graus. Com 7 notas. Prazer.